для рассорки с точкой М. Андрюша Базар на той центре, точка Хой. Respecto na 602, 602, 601. Portão 11, time tag. Vai, melhor. Bolado. Fala, Salvador, mais uma vez, boa noite. Xenia 6310, docente da informação. Tango. Confirme o tráfego? É o Oceaner 6310. 6310, autorizado Recife 350 via Aperuís 58. Decola a pista no zero, esquerda, Puca, Aracaju. Controle 1 no 98 e aciona 5462. 350 para Recife, Aperuís 58, decola 10, curva esquerda, Puca, Caju, 198 ao controle, 5462 ao transporte. Pronto. Controle Salvador Passarinho 2224, boa noite. Boa noite, Passarinho 2224, contato radar, vou para o nível 350. Subindo 350 na MOMO 2224. Salvador, eu vou no 889, boa noite. No 889, para o Galeão agora. Sim, escuta, 889. A 3662, chama agora Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 2545, 2685, da 3662, boa noite. Boa noite. É 201, prossegue Juliette Alfa no ponto de espera 186, 1012. Juliette Alfa 1012, gente, entrando, escuta. Azul 4071 no sub-restrito para o nível 340. 404071. Autorizado, aliás, decolar 100 graus, 129. Autorizado, aliás, decolar 100 graus. boa noite, Oxi 201, Porto Espera Franca. Via 201 autorizado, ele é Mateus 0. Mateus. Azul 4071. Prossiga. Cruzou 130, chame Recife 13325, alternando 1251. 3325, 251, não é isso? Isso mesmo, bom voo. Bom voo, cara, tchau, tchau. Boa noite, né? Que bom voo. Boa noite. Fala, voo no 889. 889, você. Fala, satisfação, Galeão. Só um minuto, aguarde. Controle 1198, tá 3858. Na escuta, o 2224. Cruzou 130, chame agora Recife em 12545, alternando 2685. Vai chamar 12545, alternando 1685, 2224. 19.8. Do Daniel, nível 360, número 850, decola da 190 com prova direita. Dael Lida, de DEV 5470 no transponder, controle 198, gol 1889. Correto, chame para chamar. 3858, Momo, passando 3000. Boa noite, então, 3858, contato radar na decolagem, submantenha o nível 370, saída Momo. Saída Momo, sobe e mantém o 370, tá 3858. 310, puxe do acionamento, portão 1. Autorizado, chamitar. Autorizado, chamará. Me decoragem, 201, vento 1, 00 graus, 1, 0 mais. Me decoragem, 01. Boa noite, Oxenem 63 no 3, assino identificação, desça e mantenha o 040, chegada bom. Chegada bom para o 040. Três no 3, qual a velocidade? Ok, ciente. Da cola, 53, controle 19, decima 8. 19, obrigado. Ali, Salvador, Xanem 6201, decolando a escuta. Pós-2000, direto do Leta. Já viu o Leta, gente, obrigado. Boa noite, assine a identificação, desse mantém o 050, chegada à mar, informe sua velocidade. 0510, a mar, informamos sobre 280 nós. Gente, reduza para 250 nós, será o número 2 na aproximação. Óbvio. Zota 3152. Zota 3152. Completa aproximação com a torre agora, 118.612. 18.67. Qual a velocidade agora? 29.09.6323. Pode manter essa velocidade até uma situação aí, parece que é o número 1, não? Acima de tudo. Então, velocidade é critério, informe quando necessitar a redução. Final da 10, trem embaixo. Ciente, libitoso, pistura 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 5, nós, 3, 1, 5, 2. Ciente, 3, 1, 5, 2. Salvador, é o Ocean R3-6201. Prossiga. Senhor, nós estamos prosseguindo para o Santos Dumont, com o horário um pouquinho acertado. Teria a possibilidade de coordenar com o centro Recife Approach Bridge? Só um minuto, vamos coordenar uma pro mais à frente aí. Só um minuto, aguarde, mantenha a escuta. Grato, na sua escuta. O táxi até o ponto de espera, chama a torre 18, decimal, meia dúzia para decolagem. Táxi, eu vou chamar. Meia dúzia. Ativo, descendo para 12 mil pés a partir de agora, ajustado 1012, 6313 da Ocean, né? 2012, vai manter a alta velocidade até próximo de zero. Ok, gente, só me informe quando iniciar a redução. Reportará o... Né? 6201, não? Prossiga, senhor. Conseguimos pro de B10, pro senhor. Direto B10 agora. Ok, grato. Direto B10, 6201. 3858, cruzou no 60, chame Recife em 12545, antena 12685. Centro Recife, 12545, antena 12685, antena 3858. O 58, táxi na minha escuta, Alfa e Finja, portão 2. Alfa para o 02, 3152. Oi, Salvador, mais uma vez, boa noite, Xené 6300, próximo espera da 10. Autorizado, Aline decolar, 6310, vento 100 graus, 12 nós. Aline decolar, 6310. Meu Oscar Bravo, reduza para 250 nós. Romeu Bravo, Oscar, vai reduzir para 250 nós. Isso mesmo, é Romeu Bravo, Oscar, desculpe, 250 nós. Oscar Romeo Charlie, reduza para 250 nós. Chané 6201, cruzou 120, chame Recife, 13325 alternando 251. 13325 alternando 251, ou Chané 6201. Salvador, o Sinais 6313, e ajudaram o controle de construir a prova externa da presença e completar a aproximação. Quanto ao perfil lateral da carta, o Sinais 6313, liga a aproximação, velocidade a critério, informe redução e me informe o localizador, 6313. 6313, perfil lateral somará na redução. Chané 6313, livre e aproximação, informe o localizador. Livre aproximação, chama localizador 6313. Ouro 604, desça para 3.000 pés, altímetro 1.012. 3.000, 1.012, Golo 604. Paulo, para o táxi, gol 1889, 112 a bordo, 4 horas, cantina. 889, tá vindo o táxi, até o ponto de espera, chama pronto pra decolagem. Mais 18.6. E táxi, vai chamar pronto pro ponto de espera, 190. O decolado 02, controle 198. Controle 198, 6310, boa. Salvador, mais uma vez, boa noite, 6310, decolou visual, cruzando 1500. 6310, contato radar na decolagem, submantém 350 após 2000 Jamo. Após 2000 Jamo, subindo ao 350, 6310. Meu bravo Oscar, desça para 4000 pés, ajustado 1012. Oscar Romeo Charlie, desça para 5.000 com 1.012. 5.000, ajustado 1.012, Oscar Romeo Charlie. Romeo 04, reduza para 1.809. 189, 604. Bravo Oscar, reduza para 190. 190, reduzindo Oscar. Senhor Salvador, boa noite. No 889, ponto 090. 889, autorizado. Alinhagem decolar. Ventura 20 graus, 8 mais. Alinhagem decolar, 090. 090. Oscar Romeo Charlie, reduza para 2009. 209, Romeo Charlie. Salvador, 6313, estabilizado no localizador e avisando. E313, complete a aproximação, chama a torre agora, 118, meia dúzia, bom pouso até decolagem. Completa e chama a torre, 118, meia dúzia, obrigado, até. Bono 604, livre LS, desça para 2.000 pés, acusa estabilizado no localizador da Onocel. 2.000, reportaremos. Romeu Bravo Oscar, desça para 3.000. 3.000, acho. Oscar Romeu Charlie, 4.000 pés em descida. 4.000, Romeu Charlie. Essa informação, o Romeu Bravo Oscar na final vai solicitar uma indicação de quanto a seguir se apoderou na frente, Romeu Bravo Oscar. Ok, Cente, vamos coordenar um 14, o pouso não no sério. Faça. Controle de Salvador, Gol 1889. Gol 1889, contato radar na decolagem, submarino 360, direto da EU após 2000. Após 2000, direto da EU, Gol 1889, graças a Deus. 3 na curta final, parte renovada. Livre pouso, 100 graus, 12 vai. Livre pouso, 90, 63. Bolo 604 no localizador com campo aviso. Bolo 604, complete aproximação e chame a torre Salvador agora em 118.612. 118.612, obrigado. Torre de Salvador, boa noite, Golo 604 no localizador da 10. O trem ainda não está embaixo. 6604, continue a aproximação e aguarde de autorização de pouso. Na sua escuta. Metrô 3, solo 08, direita, táxi Alfa e Índia, portão 1, mantém a minha escuta. Alfa e Índia, portão 1, na escuta, 6-3. Descendo para o 0, 5-0 na marcha, 7-4-0. Alô, 604, tendo baixar travado. 604 livre pouso, ventura 00 graus, 1-2 nós. Livre pouso, 604. Salvador, Chanel 6310. Prossiga. Mantém a escuta do senhor ainda ou já posso chamar Recife para solicitar para o Rodolfo Fox 2? Vai chamar Recife 2545, alternando 2085. De antemão informo que já tentei coordenar, mas solicitaram que mantivesse a saída. Chame 2545, alternando 2085. Meu bravo Oscar, chame a torre em 1862 e completa a aproximação. Já fui coordenado seu pouso na 17. Excelente, Oscar. Obrigado, bom serviço. Oxané 6310. Como o bravo Oscar avistado na final, você vai prosseguir pouso no 7, confirma. Pouso, tio. Ok, então se a gente chame quando pronto para abandonar a aproximação para a base direita da 17. Partida presente. Está autorizado já então enquadrar a base pela direita da 17, aporte final, trechecado 17. Romeu Bravo Oscar. A 9907, assina identificação, desça para o 040, chegada Bonf. Identificou 040, chegada Bonf, total 9907. Pode manter a speed na descida. Quatro, seu solo foi Azul 2, táxi livre à direita. Alfa Juliette, portão 8, mantém a minha escuta. Alfa Juliette, portão 8, na escuta, 9604. Por enquanto pode manter, sim. Mas, de antemão, tem umas aeronaves prosseguindo aí no setor sudeste. Possivelmente vou solicitar uma redução nesse breve. Estabilizado, Oscar Romeo Charlie, complete a aproximação em torre agora, 118.62. 18.6 ou 19.6? 18.6, 14. Obrigado. Gol no 889, cruzou 1970, Recife, agora em 13325, alternando 251.